Alô? Fala, excelência. Tá onde, excelência? Na Bahia? Na Bahia, vive minha mulher, meu filho, meus netos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, Wagner. Eu tô aqui com o Paulo Teixeira e com o Cristiano. O Paulinho vai dar uma palavra com você, que tem uma coisa que é urgente. Viu? É urgente de urgente, urgente de urgente. Também vai falar com você. Tá? Depois o Cristiano também fala com você. Tá bom? Alô. Alô. Nisso, como é que a gente pode falar com o senhor? Jacques. Bom, peraí, só um minuto. Você está falando o quê? Num fixo? Não, é isso aqui é celular. Como é que pode falar pessoalmente contigo? Para a gente falar pessoalmente, a gente vai aonde você estiver. Pessoalmente, eu estou na Bahia. Está na Bahia. Quando você vai para Brasília? Ah, eu vou para Brasília segunda, 6 horas da manhã. Tá. Se a gente pode ir amanhã na Bahia? Claro. A gente pode dar uma chegada aí amanhã? Tá bom. Claro. Então eu vou para a Cara, Bahia amanhã. é possível E eu falar chamo. No Num telefone fixo? Podemos falar num telefone fixo. Repare, se você está no hotel e fizer ligação via hotel, é possível o PABX daí está. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, qual o telefone? Qual o telefone? É, me dê o telefone aqui. Peraí, o telefone daqui. 071. 071. 3018. 3018. Diga aí o número. 0579. 0579. Tá bom. Desconhecido. E se tá bom, gente. Puxar o zero do telefone daí. Tá. Fazer ligação pelo PABX de hotel, eu acho impossível ter algum problema. Tá bom. Tá bom. A gente tá ligando para você, então. Tchau, tchau. Tchau. Presidente, devolve ali?